e no meu dia a dia, no meu fazer, no meu trabalho, vão surgindo ideias nas minhas leituras, vão surgindo questões, reflexões, que eu vou trazer algumas coisinhas para compartilhar. E me chamou a atenção num congresso que eu participei, uma jornada de psicossomática médica, agora no final de maio foi. Foi um sábado, um dia inteiro, onde vieram palestrantes que nos cutucam, que nos intimam a grandes mudanças. Então, um foi o Cacaveral. O Cacaveral é um índio lá na Amazônia, mas que tem já livros escritos, e ele nos traz quanto a espiritualidade tupi-guarani está sendo resgatada, de quanto isso está sendo valorizado pelas pessoas, não só do Brasil, mas ele já esteve fora do Brasil, em toda a América Latina. Então, é muito lindo de ver assim como nós estamos olhando, focando nosso olhar para os índios, de onde está vindo uma reflexão muito grande, muito profunda. Ele diz assim que a nossa educação começa a desenvolver uma fragmentação do todo, do nosso olhar, do todo, a partir dos 10 anos. Então, nós poderíamos trazer aqui Piaget, Vygotsky, tantos teóricos da educação, até o Freud, que fala desse desenvolvimento psicossexual, mas nós vamos buscar lá na tribo Tupi-Guarani uma grande verdade, que a partir dos 10 anos, o Piaget dizia que se desenvolve o pensamento hipotético-dedutivo, que é um pensamento onde nós podemos criar hipóteses, desenvolver cálculos complexos, poder fazer interpretações mais profundas de um texto e de si mesmo. E nesse momento, nós entramos em contato com muito mais profundidade com o pensamento cartesiano, que é o que fundamenta todo o nosso conhecimento científico. O pensamento cartesiano é todo fragmentado. Ele é todo em gavetinhas. A gente coloca a história numa gavetinha, a geografia numa gavetinha, as profissões numa gavetinha, as especialidades em outras gavetinhas. E quando a gente vai para o médico, meu Deus, ai, a gente precisa de 7, 8 médicos, um para o joelho, um para o ombro, um para o ouvido, outro para o cardíaco, outro para as alergias, o outro para não sei quem, o cabelo que está caindo, a pele está em lugar. A gente precisa de uma lista, porque todo conhecimento está fragmentado. Bom, quem tem um olhar do todo na área da saúde são os chineses. Os chineses até hoje possuem um olhar onde eles buscam olhar para o ser humano como um todo. Primeiro eles vão ver assim, bom, qual é o teu tipo? Água, ar, terra, fogo, madeira ou metal? Ah, tá, e bota a mão aqui, pá, pá, pá. Um, dois toques, não, você é isso, isso, isso, isso. Ou então, qual é a sua parte mais frágil? Qual é o meridiano mais frágil? É este, este, este. Então tá, então vamos equilibrar a energia dos meridianos que estão logo abaixo da pele. Tanto que se coloca uma agulha da acupuntura, não sai sangue, porque é muito periférica a circulação dos meridianos, que é a nossa energia vital. Só que nós temos uma energia periférica e uma energia visceral. Então nós temos níveis mais profundos, tanto de circulação da energia e de toda a nossa corrente sanguínea, como também das nossas tensões. As nossas tensões se movimentam. Então, o chinês tem esse olhar do ser humano como um todo. O índio também. Só que nós estamos vivendo um momento de transição onde essa ciência cartesiana, aos poucos, está sendo levada para dentro das universidades, como este evento, onde a UFRGS muito gentilmente abriu as portas para discutir física quântica, saúde global do ser humano integral, não só de uma parte do corpo, mas a psicossomática, como o ser humano como um todo. Então, eu estou começando um pouco lá de baixo para a gente chegar onde eu quero, mas para a gente poder entender que são grandes mudanças na interpretação de tudo que nós lemos, de tudo que nós sentimos, de tudo que nós discutimos. E são mudanças complexas, mas necessárias. E aqui dentro também nós precisamos entender isto, porque isso é uma forma de trocar as lentes. E tem um texto estudado por todos os facilitadores, que já são 400 em Caxias, facilitadores dos Círculos da Paz, onde se trabalha a troca das lentes, mas a troca das lentes é a ampliação do olhar, é a mudança do olhar. E tem um grande escritor, Milan Kundera, que diz: não é mudando as paisagens que a gente troca o olhar, mas é principalmente mudando os nossos conceitos e as nossas experiências interiores. É um olhar para si mesmo. Então, hoje, a minha proposta foi trazer aqui a questão do significado. A questão do significado é uma questão muito séria, porque toda a nossa educação está sem significado. Nós temos no Rio Grande do Sul 15 mil crianças e adolescentes que não querem mais ir à escola. Então, o Ministério Público está preocupadíssimo, porque isso vai para a Unesco, e a Unesco vem nos puxar as orelhas. Se chama exclusão. Então, existe toda uma preocupação das autoridades, porque são 15 mil crianças e adolescentes fora da escola, não querem mais voltar para a escola. Então, dentro de uma reflexão que é pertinente, é que a nossa educação perdeu o significado. É uma educação livresca, não tem uma ligação direta com a vida. Mas isso aconteceu conosco, isso acontece conosco diariamente enquanto estamos na frente da televisão, onde, assim, um turbilhão de informações, e tem um autor que diz que num minuto nós podemos ter o contato com 20 mil informações. Um minuto, por minuto. Então é impossível que o nosso cérebro registre 20 mil informações no minuto. Todas desconectadas. Sem significado para a nossa vida. Essa é uma questão muito séria. Muito séria. Por quê? Uma educação livresca não tem um caráter formativo. Nos desorganiza, nos esvazia. E isso é muito sério para os nossos jovens. E eu coloco isso para as pessoas adultas, para as pessoas mais maduras que estão na maturidade, olhando para si mesmas e dizem assim: mas o que eu fiz até agora? O que eu estou fazendo para mim? Algumas dizem: mas eu não consigo mais falar com Deus. Eu atendi uma moça essa semana, ela disse: faz 15 anos que eu ajudo no centro espírita, eu passo horas voz incorporada, mas eu não consigo falar com Deus. Situação muito séria. Então, voltando lá para os índios, Cartaverá, na sua simplicidade, ele coloca a primeira palavra que o índiozinho aprende quando ele entra na escola é ser. Que é um ser. Ele aprende que o nosso próximo é tudo que está vivo em nosso entorno. Ai, parece tão extraordinário, mas a gente precisa trocar de lugar as coisas, começar a conectar. E aí o Jorge Trevisol, que veio, fez o fechamento, ele disse, me chamou muita atenção. Ele disse, chegou um paciente no meu grupo lá em Boa Vista do Sul e disse, doutor, eu sou bipolar. Uma hora eu estou triste, uma hora eu estou eufórico, mas eu tenho um vazio. Aí o doutor disse, eu também sou bipolar. Todo mundo caiu na gargalhada. Ele disse, eu durmo e acordo. Eu como e tenho fome. Eu trabalho e descanso, eu sou bipolar. Aí ele disse, sabe o que é loucura? Não é ser bipolar. Mas eu não tenho o menor controle sobre as polaridades. Então, nós estamos hoje tratando o vazio, a perda de significado. Os momentos de alegria, de euforia, que não representa nada de alegria, com medicação, com remédios, sem entender por quê. E a grande questão que eu penso que pode ser assim a nossa pérola do dia, que é do Eckhart Tolle, é que nós precisamos encontrar o significado na nossa reconexão. Então, eu entendi que o maior sintoma da sociedade moderna é a perda da conexão interior. A perda da conexão consigo mesmo. Então, a nossa plenitude do ser, que é a primeira palavrinha que o índiozinho aprende, tem hoje para a roda, para a pauta, como a nossa busca primordial, que é essa plenitude do ser. E a minha plenitude não está em 20 mil informações, numa ciência fragmentada, mas está principalmente em virar a bússola para o meu interior, para o meu afeto, poder encontrar o meu silêncio interior mais profundo. Esse é o grande desafio da contemporaneidade. E essa semana encontrei, semana passada me emprestaram um livro de um grande espiritualista português. O nome do livro é O Instante, A Mística do Instante. A Mística do Instante. Então, a presença do belo, do divino, do pleno, do sagrado, pode estar naquele olhar que eu estou fazendo. Eu estou olhando de novo aquilo que eu já vi com outras lentes. Uma lente de que todos nós estamos conectados. Isso que a Cartaverá também disse, ele disse, a solidão é um sintoma de quem não entende de que nós estamos todos conectados. Estamos todos ligados, profundamente ligados. Mas o grande desafio é encontrar a plenitude do ser, encontrar o silêncio dentro de nós. Me preocupa quando encontro um médium que se diz kardecista e que não consegue, nunca encontrou Deus, nunca conseguiu falar com Deus. Então isso é para a gente pensar assim, que vir aqui já é um passo. Mas estar dentro do próprio corpo é um desafio. A nossa cabeça está sempre fora. Então a minha plenitude está no agora, aqui e agora. E tem uma outra questão que é maravilhosa, que é assim, quando fazemos a foto da aura, eu digo para as pessoas, você está aqui dentro em pé. Então, assim, o corpo está dentro da energia. A nossa energia, agora só ampliando um pouco, pode ter até 30 metros de largura. Nós, para medir um campo energético assim, só na rua de madrugada, onde não tem ninguém. Aí, como fazem em Curitiba os pesquisadores, os que fazem pesquisas com pirâmides. Então, se nós estamos dentro de um campo energético, não é a alma que está dentro de nós. Nós estamos, o nosso corpo está dentro deste corpo amplo, maravilhoso, mas que o mínimo é 3 metros. Imagina uma cozinha onde tem 5 pessoas sentadas, cada uma com 3 metros de energia. É muita luz. Então, buscar essa plenitude, essa consciência de que nós podemos, de fato, já continuarmos buscando esse processo de transformação nos nossos conceitos, buscarmos novas leituras e buscarmos esse lugar do silêncio profundo interior. Ali está a nossa cura das feridas mais profundas da alma. Então, pensando nisso, é um desafio proposto. Só quis compartilhar um pouco que existe uma caminhada. Todos estão convidados a fazermos essa caminhada, uma caminhada necessária. Não é mais para quem quer. Quem não quer participar dessa caminhada, vai ainda sentar na cadeira do queixoso, na cadeira da vítima, na cadeira do fofoqueiro, na cadeira do infeliz. Essas cadeiras ainda existem, mas aqui, ó, aqui já estão vazias. É preciso sentarmos agora como sujeitos da nossa própria transformação. Com certeza, tudo vai mudar conforme nossas mudanças. Se nós sentarmos na cadeira do queixoso, estaremos imobilizados e focados numa dimensão que é terrena e material. E vamos ficar ali. Com todos os sintomas fragmentados, e com uma dificuldade enorme de perceber o significado e a energia que circula através das pessoas, das divindades, das bênçãos que chegam e através da vida que nós estamos podendo sentir e viver intensamente cada dia. Então, hoje é isso. Agradeço a presença de vocês todos aqui. E a melhor memória que eu tenho desses momentos são os olhares de quem está aproveitando, de quem está ouvindo, de quem está participando de fato, de coração aqui, junto com a equipe da casa, junto com os mentores que estão aqui. E a cada dia nós podendo aprofundarmos a nossa reflexão.